Super Pop. Super Pop. Pop. Pop. E os DJs Ellison e Juninho. Virando todos os ritmos. E ninguém para de dançar. Come on, baby. It's party time. Dá-me meu pop! Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo. Joga, joga, joga, joga pra cima. Quer dar pra batendo. Bora esquentar tudo. Mas ela quer o seu movimento. Ela quer dar pra batendo. Ela quer o seu conselho. Ela quer o seu conselho. A jogada na cara. Bora pra direita. Bora pra esquerda. Eu tô gostando de uma prostituta. Gente, alô Alberto Martins, ele é desse tamanho, é? É desse tamanho, é? Alô Alberto, abraço pra você! E hoje, Ellison de aniversário, cara, deixa eu botar pra galera pra bicho! Isso, garoto! Hoje de aniversário, simplesmente esse cara aqui, ó! Meu amigo Renan Moraes, um abraço, Renan! Pra você, ele é lá do molequinho ali, garoto, maluquinho! Aí, Lourinho, você, Cris Cavanhaque, HBE, a maior distribuidora também de suprimentos. Emagrece, mas fortalece também! Diz aí, maninho! Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Cê não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Para de sentir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, se ele não te quer. Oi, teu pariu! Doente de amor. O goi remédio na vida noturna. O pai tá mais bonito do que o filho, batata. O DJ Lohan que tá tocando. Não fui eu que falei. E a família sem frescuras e o arrepiados. Alô, meus arrepiados. A super curada aqui. Gente, o pai do Batatinha. E aí, Jajá? Eu sei que tu aparece, papai. Agora vai sofrer. Vem! Minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de Viseu. E aí, galera, vai sacudindo. Se tem um rei, tem que ter o príncipe da laranja. Tem que estar aqui. Sítio usado, Loracho, pra toque. Sempre cajado, no bolso, balão. Você continente vai rolar um tempo certo, tô me indica. Essa noite vai ser. Pega a visão quando ela olha. Bota ela pra... Chama ela pra fuder. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama a desgraçada. Vai, vai, vai. Quem não tem hora pra chegar aí em casa, joga pra cima. Dá-lhe um soquinho pro céu, dá-lhe um soquinho pro céu, dá-lhe um soquinho. Bora DJ Alisson, bora DJ Juninho, bora Vitinho. Vale da Penha, sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos... E a galera da Penha, Alisson! Isso, Megia! É o meu amigo Rodrigo Menezes, o Luciano e também o Josimar! Fala, Josimar! Primo Railson Dantas, também tá aí com a gente, primo! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! O Lavajada do Cowboy! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, Lavajada do Cowboy! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Sabe que daí, primo? O nosso maninho Felipe Couto também daí, articulador político da família Pop. Alô, Felipe! Também abraço ao secretário de Cultura, Elton Nunes. Tem que tirar o chapéu pra humildade. Tem que tirar o chapéu pro baixinho, meu irmão! Sassoca, Diana, você tá dando a ver. Sassoca, Diana, você tá dando a ver. Sassoca, Diana, você tá dando a ver. Sassoca, Diana, você tá dando a ver. Fica de quatro, toma de pica. Fica de lado, toma de pica. Fica de frente, toma de pica. Toma de pica, toma de pica. Que tem doida quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Faz pica, faz pica. Que tem doida doida. O show já tá num grau. O show já tá num grau. O show já tá num grau. O show já tá num grau. É o patrão Cabral de Mogajuna. Ele veio curtir esse aniversário de Ana Guinela. Porque quem é, quem é, quem é, quem é? Quem é o nome do sucesso? Live. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. DJ Guga é um piloto e o Pia é o copiloto. O Guga é um piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, olha, tu quis o céu. Igualzinho o Ademar, rapaz, tá aqui com a gente. Valeu, deve estar por aí, pelo meio da galera. Alô, Ademar! Edilson Júnior e a primeira dama. E a equipe 5 também tá aqui com a gente. Eita pau, meu irmão. Olha o Bora, olha o Jabuti, GDK, Explosão. Todo mundo aqui com a gente, bora sacudindo. Vai, Pop! Cara de braba que mina maluca já bateu na esfurece minha cara. Tudo, esfurece tudo, deixa só no laser do Pop, no laser do Pop. Prima que não dá pra pagar aí, vai ficar tipo uma boate aqui. Na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás. Pega, pega, pega. Soca de pau, cara de pau, cara de pau, vai ver tu tá puta no sexo anal. Soca de pau, soca de pau, vai ver tu tá puta no sexo anal. Só penetrada na tua buzina, mas você já puta no sexo anal. Caralho. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta. Vai, Alisson, a nossa amiga Thay Bronze, ela que sempre arrasa no bronze da nossa jamaicana, bailarina no Pop. Mostra o bronze, mostra o bronze, mostra o bronze, mostra o bronze, mostra o bronze, mostra o bronze. Alô, segue o líder! Os amiguinhos que brota de PT, se não tiver de glock ela nem olha pra você. Entrou pra boca, agora eu tô de peça, de meia eu tô comendo várias. Égua, até o César no gelo, é? Mas rapaz! É o DJ da Roger! E sabe quem, sabe quem, sabe quem, Alisson? Quem é? O nosso árbitro Nelson de Freitas, tá aí, Boninho! Aspirante à FIFA! Alô, Boninho, no coqueiro, meu compadre, como é que é? Mexe esse corpinho, mexe esse lourinho, mexe esse corpinho, mexe esse lourinho, junto com a Elô, tu, tu, tu, tu, aconteça no caminho, você é sempre bem-vindo aqui nessa família. Vambora! Mas se quiser ficar, a casa é sua. Quem bebe o bingo vem da sua cara e o bumbê. Você chorar me pedindo perdão. E nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer. E nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Nós bota ela pra mamar. Nós é ruim na macatoca. Depois chegou o emocionado. Depois o Kiss Cavanhaque. Agora o Carlos Cavanhaque. Vamos escolher o melhor Cavanhaque na próxima festa, hein? E o Barroa! Começou 2020 com 9 mulheres. Nós bota ela pra mamar. Nós é ruim na macatoca. Depois chegou emocionado e pede pra beijar. Foi depois que a conta vantagem, falando que é o pegador. Saiu no Guinness Book. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Geral, então canta. Oi, aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina. Sai do show. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina. E aí, é o seguinte, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Jogue essa mãozinha. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Quem tá solteiro, jogue essa mãozinha. Canta assim, vai, ó, vai. E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer só. Vem aqui assim. Mas eu quero saber quem não tem hora pra chegar em casa, quem tá muito feliz, quem não deve porra nenhuma pra ninguém. Joga o braço pro céu, joga! Cadê o Nandinho, hein? Chamando probleminha que nós resolve gatinha. Chamando probleminha que nós resolve gatinha. DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha. DJ Gug e o NK. Um, dois, três, vai! Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. Bora, DJ Maluquinho! Já convida todo mundo quando terminar aqui. O que que tem? O que que tem? O que que tem? Vai começar o combate. Se prepara, fia, ó. Soca, soca, toma. Tem um moleque doido lá no Ibiza Acústico, em frente ao Correio do Telégrafo. O moleque doido vai estar por lá, já espera toda a família, junto com o Luciano Moraes, Barruan, meu parceiro Lucas Moraes também aí com a gente, e também o meu parceiro Renan. Parabéns a Nani Dewa! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. Vai, vai. Vem, vem, vem, vem. Não pude evitar, tirou meu ar. Quem tá solteiro? Sai do chão, vai! E doida! E doida! E doida! Caralho! Vai, Anani Dewa! Isso é triste! Se eu te pedir, tu faz aí, Alisson! Fica no talentinho e quebra de latinho. Você! Ao som desse. Eu vou pedir de novo! De novo, pega o Ronaldinho e mexe. atitude. Ficar no calentinho, quebra de ladinho, flexiona, flexiona. Pega o Ronaldinho. As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada. O criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada. O balão já tá aceso, e eu já tô bem crazy. Brincadeira do momento, virou, foi rave. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Fala, meus caras de pau! Olha o capacete no laser, o capacete no laser! Agora tá bom, agora tá bom. Agora tá bem tempo. Olha a luz dele! Transformar isso aqui numa noite eletrônica agora! 5, 4, 3, 2, 1! Todo mundo que tá feliz sai do chão! Somos! Super Pop em Salinas! Quem é que curte o carnaval aqui, a Nani deu, eu boto o bracinho pra cima. Quem é que curte? Quem é que curte? Bora, bora! Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá... É tchau pra quem namora. É tchau pra... É tchau. Um, dois, três. Sai do chão. Tu tá, tá. Tu, tu, tarará. No balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu, tá, tá. No balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu, tá, tá. Tu, tu, tarará. No balanço. Meu amigo, sério! Tô chegando. Batizinho! Eternamente no último dia primeiro fizeram 26 anos, amém! O Wilson aumenta o som pra galera sacudir. Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Mas se a canoa não virar, olê, olê, olá. Joga na mão! Ei! E a latinha dá um beijo na via da lugar. E se a canoa não virar? E, diga, e o nosso amigo baleado da vigia, Alisu! Da empresa Dois Irmãos Pescadores! Valeu, baleado! Obrigado! Valorinho, valorinho, valorinho! Marcelo Lucas, chega a sua primeira dama, Elane Cristina. Elane, mostra Elane, mostra Elane, mostra Elane. Mostra no vídeo, mostra no vídeo, mostra no vídeo. Dá um beijão aí, Elane. E você, Edson, o que, é que você vai fazer? O que a gente mais gosta, Juninho, é fazer a galera curtir esses sons aqui, ó. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. E hoje, e hoje? Hoje é só oi. Tchau. Fica com Deus. e de vez em quando um boa noite. É, Rodrigo, tem música que mexe com o coração da gente. É, meu rei, é, meu rei, é, meu príncipe. Alô, Marcel. Ele abraço pra você, eu não esqueço não. Se meu Deus, entradas. É assim, ó. Jesus. Não, essa aqui é pra galera também, ó. Se você for mas eu tenho uma aqui que eu tenho certeza que vocês vão adorar e curtem de um montão. Ó, oh, vai! Então, equipe da Fox Turismo! Fox Turismo! Pra se falar de amor, eu já vivi o amor. Quem chama a Kiana? É me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Mentiu, me usou e não quer mais. Você gosta, né, moleque? Não sei se ele está aí, mas um abraço, Hugo. É o Peixe da Conexão. Alô, Peixe! Um abraço, Peixe da Conexão. Sandra Aragão. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Juninho, Juninho. Inocente, fui enganada. Me entreguei aos teus carinhos. Veja onde fui parar. Por um estranho sedutor. Um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei meu mais lindo sentimento em troca. Agora o meu rei, meu rei, meu rei, meu príncipe. Desgraçado, sem coração. Roubaste meus sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou lá no camarim da Joelma, dar um abraço nela. Eu que só queria te amar. Vou pegar uma água com ela sem também. Amar. Hoje. Alguém que vale amar. Aí você vai saber. O que, o que, o que? Perdeu. Vem me abraça, me beija, me ama. Ouça-me, pare, não vá embora. E a galera vai viajando de montão. Não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho, meu amor, eu vou chorar. E vem! Vem! Olha o fogo a mim, isso aí, Maria! Você já está estávamos com saudade dele, família Bar também. Bobby vai tocar, vai tocar. Isso foi a trilha sonora de 2007, eu acho. Jorge Moraes também. Grande Jorge Moraes, o programa Me Chama Que Eu Vou. Tá aqui com a gente sempre nos melhores eventos. Convidado especial do prefeito Manuel Pioneiro. E aí, Lourinho? E a galera do Coqueiro, aquele abraço com carinho, meu irmão. Tamo junto. DJ Peixão também tá com a gente. Lourinho, só no chope hoje. Olha o Manjinho, apareceu aqui no Ginho. Manjinho, manda logo lá de baixo esse abraço mesmo. Deixa aqui o Delson de Freitas, está com a gente, está do nosso lado, maninho. Árbitro aspirante à FIFA. FIFA, Delson de Freitas. Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Nelson de Freitas, o nome da emoção! Disca, disca, disca, disca, disca, tá vai acelerando, DJ Alisson, bora, bora! Um, dois, três, vai! Titirari, tirari, rarara. Titirari, tirari, rarara. Adriana Mixer! Tô bolada. Tá com a gente, hein? Titirari, tirari. Aline Favas, tá aqui com a gente, aquele abraço. Eu fico doido. Bota mais outra sem tirar de dentro. Um, dois, três, quem? Disse assim, esse pop é o cara. Eu vou curtindo a mixagem que vem do altar. É muito, muito som, muito som, luz, luz, emoção. Vai, vai, vai, vai. Joga pra cima, vai, vai, vai. E aí, Fike da Nike? Brasil! E o Carlos Cavanhaque também tá aí! Será, moleque, que vai virar Cavanhaque todo o tempo? E o Edson Cavanhaque também, meu irmão! Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor. Imagina que horas tu chega hoje em Salinas, hein? Que horas, que horas, que horas, que horas? Que horas? Sei, maninho, eu acho que a partir das 2 da manhã, não. 2 da tarde, já tô por lá, né, Alisson? Com Super Pop te amar. Ao som me declarar. E aí, Matrix? Com DJ LX Juninho. No Super Pop vou. É o Águia. É o Águia de Fogo. Amor! Como é que vai, bruxo? Show de bola! Com essa pitadinha do pop, meu irmão, não tem quem chave. Sucesso! Valeu, maninho! Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. conheci. Olha também, a gente vai cumprimentar com muito carinho o empresário André. Ele é de Fortaleza, na capital mesmo, e veio exclusivamente pra curtir esse show hoje aqui. Alô, André, eu vou te falar. Ele, o Bezerra. Oh, manda uma vinheta, mais pólvora, mais pólvora. Não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. E aí, Alejandro, um abraço pra você. Ele veio direto pro Super Pop, direto do Sul, papai. Tamo Brasil! Rogerinho, Rogerinho Live! E a família! E a família! Mais pólvora! Já não vou mais pedir o seu sorriso pra você. Não quero mais que a sua vida seja mais ou menos. Vai, meu pô! Endoida, sacode, endoida! Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Olha o tigrinho! Se não vou te dar. E as tigresas! É pra relembrar, oh! Eu falei HB! Eloísa Brasil! No telão, Eloísa Brasil, aí, Gabriel! Fala, Gabriel! Me liga e diz quem tá me ama. Não aguento mais tanta solidão. Quando se foi, levou a minha paz. Porque não volta atrás, meu amor. Me liga e diz quem tá me ama. Não aguento mais tanta solidão. Meu pop é assim, ó. Endoida, assim, ó. Quem sabe solta a voz. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Quem vai casar em 2020, joga pra cima e canta, vai! Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito, você noivou. E eu? Eu queria te... E olha o Batistão, ele vem sempre com a família. E hoje ele trouxe o Alejandro, direto do Jaraguá do Sul, Santa Catarina, lá no Sul, você já conhece, né, meu Deus? Me chama por você. E também o Gropop, o Gesso, chute certo da Maramaia! Mas como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? Quem falou quem foi falou? O Nelson de Freitas do Brasil, hein? Capinha. Oi, amor! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que magoei. Mas tenta conversar. Eu te amo tanto, me custa tanto. Meu pastor, só dê uma soldada lá com o meu secretário rapidinho. Por gentileza ali. Se tu ainda me amas. Se tu ainda me amas. Pede. Eu só te peço. Só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais. Meu amigo Barros da TF tá aí com a gente. Obrigado, Barros. Ele, muito bem lembrado, viu, papai? Ele, toda a GDS, o Salvo, o Miau, todo mundo junto. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. E deixa no escuro. Apaga a luz que tá liberado. Deixa no escuro, Dimacinho. Quem entrou 2020 solteiro, bota a mãozinha em cima. Mãozinha em cima, mãozinha em cima. Quem tá casado, fica em casa e solteiros comemora. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Um, dois, três, assim de tudo. Puxa comigo. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Vai, meu pop, me machuca, me machuca. DJ César, e César? Trocou meu nome. É nóis. Quando a gente fez amor, no peito vazio ficou. Fingi não ouvir. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Olha, quem encontrou os documentos de uma moto, bros? É uma moto, só quer o documento da moto. Não quer saber do dinheiro, não quer saber de nada. Só o documento da moto mesmo. Ninguém, só o documento da moto mesmo. Ele quer. Se você encontrar, traga que tem dinheiro ainda pra você, ok? Mas vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Suzy! Suzy! Super Hot Baile! Dá-lhe, meu pop! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Obrigado, Bibi! Bibi da Rua Jota, Andresa Camila, o Sábio Souza. Todo mundo junto com a gente, valeu! Olhos sem cheirão de lágrimas. E assim, ó. E agora tô no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida. E você só quis brincar com meu coração. Obrigado, meu árbitro Elson de Freitas. O maior árbitro do Brasil e do mundo atualmente. E ele é nosso. É do Pará. Você pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Olá, Machado do Cowboy! Alô, Cowboy! Alô, Cowboy! Alô, Cowboy! Aquele efeito, Juninho! Aquele efeito! De mansinho, meu papo, de mansinho aqui, assim, de mansinho. Juninho, tudo que é bom dura pouco, né? Pop já chegando na reta final. Muito obrigado de coração a todo mundo mesmo que compareceu. Arterial tomada de ponta a ponta. E a gente só tem que agradecer. Só esperando o blast, só esperando o blast. Vale salientar, Juninho. E não teve nenhum empurrãozinho. E eu que sou morador nato de Ananindeua, fico muito feliz e muito orgulhoso com isso. Obrigado, meu prefeito, Manuel Pioneiro. Pobre ficando por aqui. Manda zero. Desse jeitinho. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Obrigado, Ananindeua. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou. Bora, Heitor. Quando o abraço dela não encaixou. Leve leal. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase é tipo ir de volta. E amanhã? Até Marte. Amanhã tem Super Pop em Salinas. Oi? Se Deus fez ontem. Em Salinas, amanhã é segunda-feira em Mosqueiro. Quem vai pra lá comigo? Minha amiga Adriana Mixi. Minha amiga particular. Inclusive, sexta-feira em Curitiba, Super Pop. Sábado, Super Pop. Em Santa Catarina, sábado e domingo. Demorando a casa dele. Vai deixar descer. É live. Live.